André Cedês, o moral de Bico. Um abraço assim, Gueto! É um Falcão. Ele fechou, vai lá isso. Minha patroa está na Bárbara Vieira. Bela Grife, a melhor do Piauí. Diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo. Que eu sou safado e que eu sou um vagabundo. Ela diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo. Que eu sou safado e que eu sou um vagabundo. Senta, Carol, pro maloqueiro puto. Senta, Carol, pro maloqueiro puto. Senta, Carol, pro maloqueiro puto. Senta, Carol. Vai ser tudo, vai. Almeida e Silva Consultoria, meu patrão estourado. Chupeta Produções, Bruno Alto Gelo, Açaí do Rafa. Oh! Ela diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo. Que eu sou safado e que eu sou um vagabundo. Ela diz que eu sou safado e que eu sou um vagabundo. Que eu sou safado e que eu sou um vagabundo. Senta, Carol, pro maloqueiro. Senta, Carol, do maloqueiro puto. Senta, Carol, do maloqueiro puto. Senta, e pina bunda, vai beber, vai. Caxias, Daniel Estilo Céu, Pablo Benção com a VIP, Pode Academia, Academia da Galera, vai aí, ó. Marcos Orsando, Gráfica Print Max.